Magrinho Magnata também. Um abraço, fala Charles. Charles atrasadinho. Sou novo pra viver com você. História de amor. Relaxa, pai, relaxa, deixa comigo agora. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Nosso amigo Edvan, quebra a firma. Ele, o bigodinho. Valeu, valeu. Tenho medo da dor. Vai lá, meu preto, pega uma mulher e vai dançar. E nem morrer de amor. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Ou no paredão. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Duvidar de mim. Desejos eu senti. Perdido de paixão. Me aperto. Nosso amigo Alan, Alanzinho Rodrigo também aqui, um abraço. Somar e dividir, gramática e português, geografia e inglês e todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Uou! Oh, oh, oh, oh, prova de amor. Oh, oh, oh, prova de amor. Manda 007. Nosso amigo Alisson de Primavera também. O Roy d'Água, Igor Pinheiro, o Alan Janani Neu, muito obrigado. E ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. Pode chegar, pode ficar. Fica no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora. Cheguinho, tô em toda, sabendo, Leozinho, um abraço. Depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O Caio Mequinha também da GLR. Eu acho que é da galera sem miséria aí do engenheiro aí. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Manda Zé. Genial, o proprietário da malharia também aí. Chota ele! Sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto. Gente, Júlio aí, o bloco Toidoras trazendo aí o grande Passat. Moral tem! Embora, não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. Nelson Rodrigues também, um abraço, tiozinho. Aguento mais, eu não aguento mais. A tela fria desse celular. Só ver essa foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Fossemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Bora, Joãozinho! Certos amores não deixarão. Carreta Uno Paredão. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro. E todos os moleques novos também do Pátio Azul. Um abraço, Ale. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. Vai começar. E as marcantes, Joãozinho, vamos lá. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Sei que quando eu me for, você vai chorar, porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Nosso amigo Rafinha também da equipe Os Gaiatos, abre a sua filha. Leva nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo. A noite de desejo. E o quê? Que a gente passou e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender, mas sei que esse outro não ama você. E faz chorar e faz. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. DJ Joãozinho. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Vai, don't cry. Don't cry. Baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Já faz um bom tempo que você não olha mais. As coisas boas que eu faço. Pra quem gosta dessas marcantes, pra relembrar. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. Não consigo entender. Alô, Elane, pra você. Esse mau humor do Igor, é Elane. De tudo que eu faço. A ladrão. Gente, aniversário do Cleis aí no quintal do sítio. E vai ser um ponto, é? Você não liga. Tá valendo. Não liga. E não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. Sentimento, você não dá valor. Mas só que nunca me deixe ir embora. Que amor é esse que você sente por mim? É hora da gente mudar essa história. paredão. Transformer System Sound. Eu vi no céu uma estrela brilhar, o Jackson a comandar, o meu e o seu sentimento. DJ Joãozinho. DJ Thiago, toca esta canção que vai mexer seu coração. O luxo. E o nosso bloco dois, todas arrebentando mais um carnaval. Eu quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. Ouviu já que são tocar. Atenção, Zico, dá um cheio aqui, Zico, rapidinho. Tudo sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém. Eu corpo sem medo. Eu e você, no amor sem fim. A noite inteira eu vou te amar. Essa voz já conquistou o seu coração. Vem curtir Barriere Ramon. Chiquiteco, ele e o Juruas. Com Barriere Ramon, eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar, curtir esse som do amor sem fim. Com Barriere Ramon. Imaginando o Joãozinho, vai tocando, vai. Leozinho, mais uma vez, Leozinho. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E o sinal. Grande Divã, quebra a firma também, tá no circuito. Para nós. Vamos lá, Divã! E meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Nosso amigo Tonhão também é o responsável. Aí da fichiqueira da folia. Grande Tonhão. Libera que eu tô afim. Faz assim, faz assim. Bigodinho quebra a fila. Aplica o bigode. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica, o que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Chuva, meu irmão! Eu tenho medo deste sonho acabar. Você for do céu, a terra e o mar. É tanto amor invadindo o meu ser. Venha com seu beijo. Vem que vem! Me envolver. Deixa eu te amar. E o Uno Paradão também fechado toda sexta-feira aí. O Bacharés da Dani. Eu nasci pra você. Do seu amor eu preciso. Para viver, deixa eu te amar. O sonho não pode acabar. Rony D'Água, o Igor Pinheiro também, o Alan GDA! Grande Maurício, Maurição também tá por aqui! E o nosso bloco Toitonas, Uno Paredão fechado também toda sexta-feira. Aí no Paqueras Janielson também. Nosso malharia aí, o proprietário da área. Daqui sozinho, o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Nelson Rodrigues, o grande Nelson. Para tocar Mega Príncipe Negro, o som da galera. DJ de CDA. Nosso casal aí, Zenino Cardoso, Magrão do Presença também aqui no nosso bloco, muito obrigado. Um abraço, Joãozinho! E tá preparado já, ouro dele. Senta no ar, no coração, a emoção de estar aqui. Não adianta esconder a nave. E rapaziada do bloco, os brother da folia! Da Amazônia pro Brasil inteiro. Você sabe disso. Atenção, Guina, comparece aí da equipe 10 Folia. Rapidinho. Atenção, Guna. Aí da equipe 10 Folia, rapidinho, alô, Guna. Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. Grande Clebinho também, meus camaradas, Luz Vermelha. Um abraço, Clebinho. Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo. Nosso amigo Gleice também, da comunicação da prefeitura. Grande Gleice. Sozinho, abandonado, pensando em ti. O que será? O que será? O que será? O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, porque você partiu. Na madrugada aqui! Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltrata. Te digo, vou falar das coisas, o mal. Aí, DJ Joãozinho! Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar que amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. As melhores marcantes é com ele. É com ele. DJ Joãozinho. DJ Joãozinho. Pra cima, DJ. Porque não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Só pra que curte assim. Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi. E não postou em nosso amor. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas toda palavras. Noite. Toda noite ele chora, esperando a sua voz. Pelo meu coração, que você deixou de lado. Você deixou de lado. E a galera vai viajando e as marcantes, Joãozinho! Canta aí, canta! Foi lindo demais o nosso amor. Fala, Jeguinho, tô em todas, fala, Leozinho! Você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer. E sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. A madrugada está frio. Patrão Janiels também, proprietário da Malharia JN, valeu! E eu respiro, eu cheiro teu, sonhar. Lembro tudo que a gente viveu e eu te vi. Bate forte o meu coração, bater o corpo, desejo e sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te ensinar. Rafaelzinho também da equipe Os Gaiados, abraço a fé. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. E eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinho em meu quarto, sem você ao meu lado. Eu só faço tocar, bicho. Quem joga fumaça é os caras aqui. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não dá. Fala, Maurício! Grande amor, eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Até mais uma matéria. Até mais uma. Vamos pra cima, vamos correr! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Nosso amigo Alisson de Primavera, Rony. galera também, Igor Pinheiro. Alô, Alan, GDA. Carreta Uno Paredão. Sai da frente que o Uno Paredão vai atropelar. Tá chegando em junho aí, ó, Passat Moral. E o bloco tô em todas trazendo aí o tem. Opa! Moleque do Melody e DJ Brasil. Alô, Divan, quebra firma. Só na família, os loucos por elas também, o Xarope, o Kleber, Renan e a Tainara, tá todo mundo aqui, ó. O sol brilha, amor, a esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista, tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Detendo o pescador, o pescador. Tempo, veja no mar, o pescador, tão só, tão só, não desistiu, esperou. Os melhores CDs e você sabe disso. Gente, a chuva deu uma trégua. Vamos embora! Com DJ Léo e DJ, a nova onda do Pará. Blocos, brother. Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fome.